Lanchar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos comer nha, nha, nha, nha, nha. Vamos beber glu, glu, glu, glu, glu. Vamos bater palmas, blá, blá, blá, blá. Vamos bater o pé, pé, pé, pé, pé. É hora de lanchar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos comer nha. É hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos comer nha, nha.